suplica, pede pra Deus pra abençoar a alma dos que morreu, porque infelizmente o corpo já apodreceu. Vou rezar um Pai Nosso pros mano que faleceu. Pega a Bíblia, suplica, pede pra Deus pra abençoar a alma dos que morreu, porque infelizmente o corpo já apodreceu. Vou rezar um Pai Nosso pros mano que faleceu. Pai Nosso que estás no céu, proteja esse réu, santificado seja o vosso nome aqui nesse mundo cruel. Venha a nós, ó vosso reino, majestade, ilumina os que se foram conforme a tua vontade. Abençoe a minha caminhada, depende duplo pro meu anjo e colete a prova de bala. Assim na terra, como também no céu, que o pão nosso não falte na mesa de quem é fiel. Perdoe os que eu matei, os que tentaram me matar, assim como eu perdoo quem tentou me arrastar. Me mantém distante do gatilho da Zimbel e das armas restritas importadas de Israel. Não me deixe mais cair na tentação, me proteja da polícia e também dos alemão. Me livre de todo o mal e me traz o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pega a Bíblia, suplica, pede pra Deus pra abençoar a alma dos que morreu, porque infelizmente o corpo já apodreceu. Vou rezar a Ave Maria pros mano que faleceu. Pega a Bíblia, suplica, pede pra Deus pra abençoar a alma dos que morreu, porque infelizmente o corpo já apodreceu. Vou rezar a Ave Maria pros mano que faleceu. Ave Maria cheia de graça, mostre a luz pras pessoas que foram assassinadas, e bendita sua voz entre todas as mulheres. Dê força pra quem viu um parente no IML, dê misericórdia pra quem se arrependeu, e tire do purgatório os irmãozinhos que já morreu. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que motiva a fé de quem reza no pé da cruz. Dê sabedoria pros meninos novos, tira do nosso coração o instinto periculoso. Santa Maria, Mãe de Deus, cobre com seu manto as almas que se perdeu. Dê vida eterna pra nossa periferia, sem fome, sem sede, um mundo de alegria. Me livre de todo o mal e me traz o bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.